Eu tenho mais a que sofrer. Como é que tira o meu sono e dorme bem? Nunca vi em você medo de ficar sem. Eu vi o amor da minha vida do meu lado. Quem assistia via ao contrário. Tentaram abrir meu olho, mas eu fechava pra beijar você de novo. Todo mundo avisou que tava errado, mas é difícil acordar um apaixonado. Eu tenho mais é que sofrer, ficar um dia sem dormir pra aprender. Eu tenho mais é que chorar, tem que doer, doer até pra respirar. Eu tenho mais é que sofrer, ficar um dia sem dormir pra aprender. Eu tenho mais é que chorar, tem que doer, doer até pra respirar. Depois dessa eu aprendo, se eu escapar, escapar. Vocês acham que eu escapo, gente? Escapo não. Como é que tira o meu sono e dorme bem? Nunca vi em você medo de ficar sem. Eu vi o amor da minha vida do meu lado. Quem assistia via ao contrário. Tentaram abrir meu olho, mas eu fechava pra fechar você de novo. Todo mundo avisou que tava errado, mas é difícil acordar um apaixonado. Eu tenho mais é que sofrer, ficar um dia sem dormir pra aprender. Eu tenho mais é que chorar, tem que doer, doer até pra respirar. Eu tenho mais vocês. É que sofrer, tem que sofrer mesmo. Ninguém vai dormir aqui. Eu tenho é que chorar, tem que doer, doer até pra respirar. Depois dessa eu aprendo, se eu escapar, escapar. Eu tenho mais é que sofrer. Oh, mas nós gostamos de sofrer, né? Não. Boa demais.